de copão na mão. Vou te sarrar, vou te sarrar. E aí, Fuxico? Embrasadão, vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar, embrasadão. Só no aquecimento, vai da Colômbia, no comecinho, Fuxico, do Farol. Alô, Mosqueiro, vem pra festa, vem curtir com a gente. Quarteto Fantástico, Júlio Monteiro, Gabriel Saldi. E o Elipa, como é que ele tá? Cheio de piranha querendo me dar. E a Marconi, como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar. E na 17, como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar. Cheio de piranha, cheio de piranha, cheio de piranha querendo me dar. Vem curtir a festa! É o baile da Colômbia! Vamos lá, Gabriel Sacha, já você, aqui no comando do Fuxico. Mais uma noitada de sucesso. E dessa feita, baile da Colômbia, o maior baile, o baile mais famoso do Brasil, aqui em Mosqueiro. O maior baile do Brasil. O maior baile do Brasil. O maior baile do Brasil. O baile da Colômbia. E aí? A verdadeira referência está aqui. DJ Júnior Monteiro. DJ Júnior Monteiro. Ditando as tendências. E você não para de dançar. O baile da Colômbia chegou! E com vocês, Júnior Monteiro! Alô, Fuxico! Alô, Mosqueiro! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixa o Kevin com gosto de quero mais. Vai, é bola pro pai. Vai, novinha, vai. Descendo, descendo, vai. É bola pro pai. Novinha, vai. Descendo, descendo, vai. É bola pro pai. Vai, novinha, vai. Descendo, descendo, vai. Baile da Colômbia, Mosqueiro! Júlio Monteiro, Gabriel Saldi, Quarteto Fantástico e Kim Quaresma, diretamente do Rio de Janeiro. DJ Júnior Monteiro, bota pra cima! E hoje de manhã o Kevin cria. Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai. Parceiro Marlon e os meninos ali já na área. Bora, Marlon! Aqui no baile da Colômbia, Marlon! Aqui. Descendo, descendo, vai, é bola pro pai. E essa aqui? Se eu engravidar, a culpa é sua, não. Minha filha, sei quem jogou na pepeca. E aí? Vou falar a verdade, vou... Arthur Guerreiro, bora, meu brother! Gabriel comeu minha tia. Tamo junto! Toma, toma, toma, toma. Tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel, que comeu a minha tia. O Gabriel do Borel. E dá toma, meu pai. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo. Minha amiga Nica aqui comigo. Um abraço pra você com muito carinho. Isso aqui do Fuxico. Curtindo o baile da Colômbia. Aê, pega a visão. DJ Júnior Monteiro. É o DJ Lucas Pressão aqui comigo também. Um abraço pra você, meu DJ. Aqui. Sai molhada nesse vai e vem. Vai, vem, vai, vem. Vai aquecendo, vai. Vai aquecendo, vai. Nesse vai e vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. É nesse vai e vem. Sento no bico da Glock, tiro um shot e vem, vamos fluir. E aí? Vem, rebolo na tua bunda. Eu sei que tu se sente e deixa o bumbum mexer. O Gabriel arrancou meu cabelo e me botou de quatro. Baile da Colômbia! Bora, José! Mais pólvora, garoto! Mais pólvora! Eu gosto quando tô sentando na piru. Senta, senta, vai! Senta, senta, vai! Que só eu te faço gozar. Gosto quando tu senta a voz. E os meninos já sarrando tudo por ali. Isso é Mosqueiro, isso é Fuxico Prime. O The Number One de Mosqueiro. DJ Júnior Monteiro. O DJ que sacode a ilha do Mosqueiro. E vem falando que eu sou muito, que só eu te faço. Mas te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento teve. Como é que é, Mosqueiro? Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Canta aí, vai! Foi até bom te encontrar. Mas é, Marlon! Mas é a putaria. É, meu brother! Vem caminho, se tu quiser queimar um balão, balão. Vamos lá, Fuxico do Farol! Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser chamar um balão, um balão, é só me chamar no privado. Vem aquecendo, vem aquecendo aqui no Fuxico. O baile da Colômbia já começou. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Faz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Hoje eu vou parar na gaiola. Galera, vai chegando pra curtir o baile da Colômbia. Sejam todos bem-vindos aqui do Fuxico. Júlio Monteiro já detonando pra você. Já já, meu parceiro Gabriel Saldi. Eu quero ver o passinho agora, vai. Negunei. E o Marlon, nego Ney, nego. Agora! Quer chutar a busca boa, vai onde? YouTube, não tem. Júnior Monteiro! Joga o CX, olha da Colômbia lá pegando fogo, pavá! Mais pólvora! O baile da Colômbia. Aquece, aquece, aquece. Vai. Ticolé. Tô comendo um ticolé. Tá comendo um ticolé. Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Tô comendo um ticolé. Tá comendo um ticolé. É de melancia. É de melancia. Vai! Toma aí, Eduardo. Toma aí, Eduardo. Pega aí, Eduardo. Pega aí, Eduardo. Toma aí, Eduardo. Toma aí, Eduardo. Pega aí, Eduardo. Pega aí, Eduardo. Vai. Tô comendo um ticolé. Tá comendo um ticolé. Ticolé é muito bom. Eu tomo com Xandão. Bora que o Monteiro já tá na área. DJ Junior Monteiro. Aquece, aquece, aquece. Aquece, aquece. Vale da Penha. Sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo, dinheiro no bolso e dinheiro. Você vem pro Fuxico Baile da Colômbia. Na intenção de beber, te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te desejo. E as mulheres? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vem pro baile da Colômbia! O maior baile do Brasil. O baile da Colômbia. E aí? Se cadar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha, verdadeiro puteiro. Só pra aquecer, vai! Vamos pra gaiola. Que tá tudo bom. E os meninos? Bigode infinito, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crê. Senta. Senta. As mulheres de mosqueiro. Senta. Senta. E aí? Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Baile da Colômbia no ar, papai! Aí, DJ Júnior Monteiro, bota pra cima! Bota, bota, Colômbia. Bota! Aí, aí, aí, Colômbia. Aí, bota, Colômbia. Bota! Vamos lá, José Prime! Eu vou botar no que? Vou botar no Colômbia, eu vou botar, botar, botar. DJ Júnior Monteiro, o representante da Ilha de Mosqueiro. Aqui. É aqui no Fuxico! Brigava todo dia com a dona, por ir pra Colômbia toda semana. Colômbia. Vai da Colômbia! Minha que era fofoca demais. Aqui Mosqueiro, papai! Tava o jeito. Aqui no Fuxico! O jogo muda meu estado solteiro. Colômbia. De novo. Desculpa, amor, Colômbia. Mas isso não dá. Não troco minha Colômbia. Favela por nenhuma. Colômbia. Fui feliz com ela. Colômbia. Fiquei com ela juntinho. Mas Colômbia. Hoje eu sou favela. Essa é minha cara vem em mim. Já fui feliz Colômbia. Com ela. Fiquei com ela Colômbia. Juntinho. Mas hoje eu sou. Eu passei um Marlon! Toda a sua comitiva aqui no Fuxico, maninho, valeu! Só pra aquecer a galera, muita coisa boa pra curtir hoje. Vai da Colômbia, Júlio Monteiro já detonando pra você. Já já, meu parceiro Gabriel Saldi, Quarteto Fantástico e o Kim Quaresma, diretamente do Rio de Janeiro. Baile da Colômbia. Vai começar, vai. Bota a mão no joelho, bota a mão no joelho. Vai, mulheres! Aquece tudo, vai! Bota a mão no joelho. Bota a mão no joelho. Descendo e subindo. Descendo e subindo. A verdadeira referência está aqui. DJ Júnior Monteiro, ditando as tendências. E você não para de dançar. Fuxico! Monteiro chegou, papai! DJ Júnior Monteiro! Pra receber, meu parceiro Gabriel Saldi! Vai continuar a alegria aqui do Fuxico! Bora, meu brother! A temperatura vai subir! Alô, Júnior Monteiro! Detona aí, meu DJ! É o baile da Colômbia! O maior baile do Brasil. O baile da Colômbia. Ei,